Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Yeah. de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca.